Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu respeito o Buddy Rivel. Aqui é o Guga e eu vou batizar meu filho de Remo, desarmado e perigoso. É, tem nome e sobrenome, mano. É, exatamente. Aqui é o Tucano e o Sawyer não foi para Palm Springs. Caraca. Aqui é o JP, eu já vou abrir com uma confissão. Já tentei dançar Footloose. Ah, olha, cara! Ai, ai. Aqui é Azaghal e eu já fui o Butterbell. Que ridículo! Sim, nerds, estamos juntos para continuar o nosso papo que já foi lá em Nerdcast atrás sobre Sessão da Tarde. A Sessão da Tarde é algo que faz parte das nossas vidas, né? Tem filmes que tem cara de Sessão da Tarde, a gente fala isso. Já fizemos o Nerdcast sobre as comédias da Sessão da Tarde. E neste vamos embora, né? Vamos falar de filmes policiais, de aventura, de ficção científica. Tudo Sessão da Tarde, certo? Depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de e-mails de caneladas do Nerdcast. Vamos. Esta semana, Azaghal, temos um recado da maior importância para os nerds. Sim, porque os nerds vêm pedindo o que a gente vai divulgar há algum tempo, diria até anos. Exatamente. Porque desde lá do Nerdcast 72, quando a gente fez aquele ARG estudo. Isso, o mini ARG do Jovem Nerd, né? Conspiração Nerd, lembra? Com a HN, lembra da HN? HN, a Corporação Maligna. Desde aquela época, os nerds vêm pedindo ARG, quero ARG, por favor, ARG, mais ARG. Ah, eu achei que também ia ser um ARG. Teve um negócio que a gente fez rapidamente, o pessoal achou que era ARG, não era? Tudo achava que era ARG, né? Lembra? Pois chegou a hora, nerd. Desafio HSBC Premier! Toma! Estamos bem acompanhados, né? É um ARG que faz parte da nova campanha do HSBC Premier. Sim. Eles lançaram um filme maneiríssimo, emocionante pra TV, aquele, né, o normal, né? Uhum. Padrão Premier. Exato. Mas resolveram desdobrar essa campanha na internet. Exatamente. E aí é que entra o Jovem Nerd. Porque eles chamaram quem, Jovem Nerd? Quem pra fazer o ARG? Os especialistas em ARG na América Latina. Olha só! Pra desenvolverem o ARG pra eles. Olha só! Então é um ARG desenvolvido pelo Jovem Nerd, né? O jogo, né? Cara, não é um ARG. É o Mega ARG. Por quê? Porque tem todo o nosso conhecimento e expertise. Exato. Somado a todos os recursos e especialidades e profissionalismo da JWT, da mídia digital e do HSBC. Caraca, muito bom. Todo mundo ganha um prêmio ou outro na internet, né? Uhum. Ah, às vezes tem prêmios maneiros, televisões, né? Exato. Home tits e tal, mas tem prêmios menores, como DVDs e tal. Dessa vez, a brincadeira é outra. O vencedor do ARG vai levar um Land Rover. Nada mais, nada menos, Azaghal. Olha o prêmio da parada, cara. Cara, chega a ser revoltante, sabia? Por quê? É, afinal de contas, né, cara? A gente não pode participar do próprio ARG. Nem nós, nem os nossos colaboradores. Sorry, people. É verdade, olha, se você é colaborador, tem vínculos com o Jovem Nerd, você não pode participar do ARG. Nem Mas tente. Se você é leitor ou ouvinte, mete a cara, mete meu a irmão. Cara. Mete a cara. Você vai entrar em desafiohsbcpremier.com, tem um link aí no post. Vai se cadastrar. Como é que funciona o jogo? Na campanha principal, na propaganda da TV, ele encontrou o pai. Viajou a América Latina e encontrou o pai. Agora, ele quer encontrar o resto da família, certo? Exato. São cinco fases, cada uma com um membro da família dele, tá em qualquer lugar do mundo. Isso, cara, e é maneiríssimo, porque os filmes foram feitos pra internet, mas com a qualidade de TV, cara. É, muito bom, cara. É, cara, sem sacanagem. Eu fico bobo de ver a qualidade desse jogo, cara. É, muito bom. Você precisa descobrir nesses vídeos sempre uma dica pra descobrir, né, onde o próximo parente está. É, os vídeos são trancados, a não ser o primeiro do pai. pai, que já tá liberado. O primeiro do pai é quando você começa. Você tem que descobrir ali alguma dica que vai fazer você seguir adiante. Exato. Certo? Exato. E aí o que acontece? Quando você descobrir a mãe, que é a primeira fase, né? Exato. Ela, o vídeo dela tem uma tranca, repara, tem um lock. Todos os vídeos têm todos lock. Todos os vídeos têm. Não é um careca, mas sim um cadeado. Quando você descobrir onde a mãe tá, que é a primeira fase, por exemplo, e quando chegar o dia certo do unlock, você vai ver o final desse vídeo. E o final desse vídeo vai te ajudar a encontrar o próximo parente. Isso, o final do vídeo da fase anterior é o start para a próxima fase. Exato. Então o que acontece? Quem conseguir destrancar a mãe vai ver o final do vídeo a partir do dia que tiver marcado lá no site. Da mãe. Da mãe. E aí parte pro próximo. Aí começa a fase da irmã. Isso. Aí depois tem as datas seguintes que a gente vai perder tempo falando aqui. Você como veja é lá. Que ganha quem fechar a fase 5 em primeiro lugar, é necessário rapidez e raciocínio, ganha Land Rover. É claro que para você poder participar da última fase, você tem que participar de todas as fases. É, tem que liberar. Você vai liberando uma fase atrás da outra, até estar apto a participar da última fase. Quem completar primeiro, ganhou. Exato. Você tem que ir mandando ver, completando todas as fases, o mais rápido possível para você já ficar liberado, entendeu? Isso. Então, entre no site desafiohsbcpremier.com, cadastre-se, siga o Viajante no Twitter, no blog, no Orkut, no Facebook, sei lá mais aonde que tiver, e ganhe essa parada, meu irmão. Pelo amor de Deus, corre! Muitos e-mails do último Nerdcast sobre empreendedorismo. Nosso convidado Fábio Seixas, Marco Gomes e Rogério Bonfim estavam mega... didáticos. Aí, foi um clima ótimo, né? Nerdcast super... Ah, foi uma aula. Foi uma verdadeira aula, né, cara? Muito bom. Relatório de Slave Roboto. Tá todo Slave Roboto. Agora ele tá com Twitter. Tá demais, criamos um monstro, cara. E se você quiser adicionar, o Twitter é @slaveroboto, tudo junto. Pariu, cara. Slave de escravo, né, em inglês. O pessoal tá até falando que quando tiver alguém que ele tenha selecionado e-mail, vão falar Domo arigato, Slave Roboto. Que pariu, cara. Muita gente pedindo, mande um abraço, um beijo pra não sei quem. Não vai rolar, nunca. Não precisa nem botar mais isso, Slave Roboto. O Slave Roboto, ele comentou aqui, o que que eles acham que é isso? O programa da Xuxa? Olha aí, Slave Roboto, brincando. Tá engraçadinho. Tá engraçadinho demais. Até agora, uma pessoa só reclamou da vinheta do Nerdcast, segundo ele. Então ela está totalmente aceita. Exato, significa que está aceita, né? Sugeriram colocarmos um top 10 Nerdcast para quem nunca ouviu. A gente tem na página do Nerdcast atual umas categorias. Você pode selecionar o Nerdcast por categoria e tal. E tem uma lá, as mais populares. Mas a gente sabe que isso não é o ideal. A gente está trabalhando nisso para o Nerdcast ficar bem mais acessível para quem não conhece. O que acontece? Em vez de a gente ficar fazendo pequenas alterações nesse Frankenstein atual que é o Jovem Nerd, que esse layout já tem 2 anos, isso. Nós estamos trabalhando numa completa reformulação do site. Exatamente. Então, quando vier a mudança, ela vai vir beta. Sempre. Mas bem maior. Então, vai ter mudança nessas formas de classificação de Nerdcast. Vai ficar show de bola, cara. Estamos trabalhando com o pessoal do Rio, da Ira, e tem tudo pra dar certo. É, não vai ser só uma mudança de layout, não. Vai ser estrutural. Vai tudo, ser, vai cara, ser fodástico. Vai ser muito uma parada... Vai ser um trem explodidor de cabeças. Tá com essa porra de trem na cabeça. Pergunta o Cadê, Senhor K. Já temos um programa gravado com eles. Estamos esperando o anunciante dar ok. Olha que mercenários, né, cara? Então vocês torçam para o anunciante dar logo ok. É, vocês que ele ok, né? Entra, Senhor K. O Slave Roboto fala que agradeceria muito se os ouvintes prestassem atenção no corretor ortográfico dos seus provedores de e-mail. Não, esse é o trabalho dele. É, porra. É, tá ganhando demais também. Slave Roboto está ganhando comentários do tipo Slave Roboto Rocks. Tá ótimo. Ele tá se achando já. Tá se achando. Impressionante, um robô com um ego inflado. Tá. Eu vou passar um antivírus no Slave Roboto. Primeiro e-mail, Luciana Fadel, 26 anos, americana, São Paulo. Estou cursando matéria empreendedorismo na faculdade, curso de tecnologia em multimídia digital. E na semana passada fiz uma atividade da matéria sobre empreendedores e falei exatamente sobre vocês. A atividade pediu uma breve relação de alguns empresários que estão atuando no mercado, identificando aquele que apresenta o maior número de características empreendedoras. Tá aí, olha aí a aula, né? Minha resposta foi a seguinte. Entre os vários empresários de sucesso de hoje que atuam no mercado estão Senhora Bravanel, fundador do Sistema Brasileiro de Televisão, Steve Jobs, fundador das empresas de informática Apple e Next, Bill Gates, fundador da Microsoft, Alotone Azaghal. Não tô brincando. Ela fala assim, mas para o estudo das características empreendedoras, escolhi dois empresários brasileiros, Alexandre Ohtoni e David Pazos. Ó, oh, que legal, ai, cara, olha. Criadores do site Jovem Nerd, um dos melhores e mais famosos sites ou blogs brasileiros de humor e notícias, que aborda temas de... Ah, e aí ela segue, né? Puxando o saco. É importante é saber a nota que ela tirou com essa resposta. Exatamente. Muito obrigado, né? Ela segue, ela escreveu a resposta dela inteira, a gente fica mega lisonjeado, a gente tá ainda no início do caminho, achamos que tem muita estrada ainda pela frente, mas ficamos muito felizes de receber esse tipo de feedback. Feedback? Feedback. Vi Hayase, 25 anos, mestrada em administração e professora universitária federal. Ó. Oh. Sem cidade. Certo. Será que foi o Slave Robot ou ela que botou isso? Não. Foi o Slave Robot. Ele tinha que botar em itálico, né? Pra saber que era ele. Ou com a letra robô. Uma das disciplinas que leciono é chamada de formação de empreendedores. Ah. E posso afirmar com segurança que a partir de hoje, este episódio do podcast fará parte da bibliografia obrigatória para o estudo. Ó, oh, que legal. Muito bom. Gostaria de aproveitar a oportunidade para indicar dois livros sobre o assunto empreendedorismo. O primeiro livro chama também Empreendedorismo, de Marcelo Marinho Aidar, da editora Thomson. E o segundo livro, O Segredo de Luísa, escrito por Fernando Dolabella e sem editora, pelo visto. E ela termina dizendo que depois da analogia do trem, pode ter certeza que sempre usarei em sala de aula. Ah! Muito olha aí, bom. Olha aí, tá pra do Nerdcast pra Universidade Federal, rapaz. Ai, que pariu. A analogia do trem eu não li em lugar nenhum. Se já existe, eu não sei, mas eu não li. É minha. A analogia do trem é minha. Tá ótimo. Acho que quem tornou ela famosa fui eu com meus comentários jocosos. Augusto Leandro, sem idade, administrador de empresas, Goiânia. Goiana? Goiana? Goiana francesa? É Goiana? Tem não Goiana? Sei. Não tem Goiana? Não é Goiana? Bom, whatever. Será que as empresas chamam Goiana? Ouço o podcast desde o início e acompanho o site há muito tempo, mas nunca tive a oportunidade e também o interesse de enviar algum e-mail. Justo. Não é justo. Tinha interesse nenhum, mano. Eu mal tenho interesse de ler. Oportunidade eu também tenho, mas não tenho interesse nenhum. E já que o cara não tem interesse de mandar, eu também não tenho interesse de ler. Que isso? Fica pra lá, deixa pra lá. Para finalizar a leitura de e-mail, mudando um pouco o formato para ver se fica mais dinâmico. Recados em 30 seconds. Sim. Nossa amiga Fernanda Fernandes, Jovem Nerd, Fernanda Sadi ou Fernanda Baroni agora. Ela é super, adoro ela. Isso, exatamente. Ela está com uma peça de teatro que o Eduardo Spohr diz ser ótima. Eu não vi, mas acredito nele. Diz que a peça é muito maneira. O nome da peça é Relações, peça quase romântica. Ela está... sendo representada? Tá certo. Exibida? Representada? Tá certo. Atuada? Representada, porra. Está lá, sexta e sábado, às 23 horas, Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angélica, 63, Ipanema. Rio de Janeiro. Quem for assistir e disser na bilheteria, oi, eu vim indicado pelo Jovem Nerd, paga só R$10 na entrada. Olha que beleza! A entrada custa R$25. Pra ver Fernanda Fernandes... Falou do Jovem Nerd, 10 pau. É isso mesmo? Não tem que fazer levar a Filipeta? Não, nada. Não. Só falou, falar, olha, vim pelo Jovem Nerd, 10 pau. Tem a Filipeta aí se você quiser gastar tinta, mas é só falar, ó. Sou amigo do Jovem Nerd. Pô, muito bom, cara. Vai lá, não deixe de ver. Quero aproveitar que este ano temos uma refilmagem e vamos falar de Karate Kid. Caraca, é Karate Kid, Karate não é Karate. Kid. Que porra é essa? Karate Kid. Eu pensei que ia falar sobre caráter de alguém. Eu não sei o que, que me deu. Karate Kid, tô maluco. Marcou a época com Daniel San e... Peraí, era o professor Miyagi? Agora eu esqueci. Que professor Miyagi? Seu Miyagi. Seu Miyagi. Senhor Miyagi. Não é senhor, é seu Miyagi. Seu Miyagi, ele falava seu Miyagi. Seu Miyagi, seu Miyagi. Não lembro. Seu Miyagi. Olha que ele falava senhor, mas tudo bem. Não. Ah. Era senhor ou seu... Eu acho que era seu Miyagi, cara. Senhor Miyagi. Senhor Miyagi? Cara, não, muito tempo que eu não vejo, eu já achava que era professor, que merda. Mas o importante não é o seu Miyagi, né, o senhor Miyagi. Ah. É o cara lá, o professor do Cobra Kai. Não. Porra, muito mais maneiro, cara. Ah, que ficar encerando o carro velho, malandro. Tem que dar porrada. Só tinha louro no Cobra Kai, né? Ele era um arianos fodas, cara. Era karatecas nazistas. Cara, a gente tem que entender o seguinte. O Karate Kid, ele marcou porque ele teve um plot twist no meio. Algo que explodiu a cabeça das pessoas, que era justamente o treinamento do seu Miyagi, que o Danielson queria aprender a se defender. E o seu Miyagi fica mandando ele encerar carro, pintar cerca, esfregar chão. E a gente, porra, mas que merda, que merda. E a gente ficava revoltado que nem Danielson. É porque o Danielson era um merda. Ele era um merda foda, essa é a verdade, cara. O cara que vai fantasiar de chuveiro pra uma festa fantasia tem que tomar porrada mesmo, cara. Não, tudo nos opositores são melhores, né? Eu sempre quis ir pra uma festa fantasia vestido de caveira, cara. É verdade. Fala de fantasia, lembrei agora do cara que ganhou uma vez um concurso daquele Telefantasy, que foi fantasiado de OB. Vocês lembram do cara? Caralho. Esse cara foi crescido. Esse cara não cobra caia, cobra caia. Era usado, cara. Mas o que acontece no meio do filme? A gente tem uma surpresa, porque na hora que o Daniel-san confronta o seu Miyagi, né? Porra, você não tá me ensinando nada e tal, não sei o quê. Aí, então vamos lutar karatê. Aí ele falava, né? Faz um movimento de pintar, faz um movimento de... Ele não falava assim, cara. Você fala de um jeito... Ele não falava Parece assim. Que o filme é horroroso. Peraí. O filme é horroroso. Não é horroroso. O Daniel tá lá. Ô, seu Miyagi, você não me ensina nada? Eu tô aqui reformando a tua casa inteira. Essa porra de bricolagem não vai dar em nada. E aí o seu Miyagi... Ah, é a filha da p***, ele pensa, né? Ah. E aí ele começa. Encera chão. Lixa a parede. Pinta a cerca. Dando soco. E ele vai defendendo, né? Com o movimento de pintar a cerca. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. O cara estava ensinando, cara. Boa, muito e no final bom. Ele ensina o golpe da garça lá, né, do Grow. Cara, o golpe da garça, ele é o que faz o Karate Kid ser o que é na nossa memória. É verdade. Porque o que acontece? No dia seguinte que passou o Karate Kid na TV, o colégio estava tomado de Daniel Sanz, cara. Todo mundo fazia a pose da garça na hora do recreio, cara. Foi uma parada incrível. Ó, tinha uma música maneira. Né, do filme. Poxa, né? Vai. I'm a man who will fight for your honor. Exatamente. Tem o golpe da garça e o canto da garça, né? O filme influenciou demais a galera, né, cara? Eu lembro que eu tive uns primos lá em São Paulo que decidiram fazer karatê, né? Por causa do Karate Kid. Aí logo no começo, assim, também é sacanagem botar o cara numa competição logo no começo, né? Mas aí eu fui até São Paulo ver o cara lutar no campeonato lá no torneio. Uhum. Botaram meu primo pra lutar contra uma mulher, cara. Ele tomou um cacete da mulher, cara. Nunca mais ele aceitou falar sobre o assunto. Se o cara tivesse entrado na Cobra Kai, certeza que não acontecia isso. Não, porque primeiro que o cara, o professor do Cobra Kai, por mais escroto e maluco que ele fosse, ele não era um irresponsável de botar um moleque faixa branca que nem o Daniel San pra lutar no campeonato, né, cara? Porque o que o seu Miyagi fez foi uma responsabilidade do caralho, né, cara? Ele abriu o baú, só tinha uma faixa preta e foi o... Ah, você é faixa preta, toma. E o mais foda é que quantos anos parecia que tinha o Daniel LaRusso? 17, né? É, 17. Não, mas ele até hoje parece que tem 17, porra. É, mas ele tinha 23 já, cara, na época. Mas o personagem não, porra. Não, o personagem era moleque, mas ele já tinha 20 anos. É, o personagem era um pouquinho mais velho que o Pequeno Mestre, pô. Agora, e outra coisa maneira, não é só o golpe da garça louca. A parada do o reiki O reiki. Seu Miyagi faz no Daniel San, né, cara? Faz reiki? Sério? Faz. Porra, cara, ele não toca nele. Faz um reiki mega power lá no... Mega power, né? É, o 2 é aquele que eles escalam a montanha atrás do bonsai, não é? O 2 é uma merda foda, né, cara? Não, o 2 não é tão ruim, não. O 3 é que é horrível. O 3 é com a mulher, não é? O 3 é que é horrível. Não, a mulher é o 4, cara. Puta merda, chegou no 4. Não, e a mulher hoje é a tal da mulher que ganhou 2 Oscars, cara. Ah! Hilary Swank. Hilary Swank, é. Ela é mesmo. Aí ela viu que o karatê não tava com nada e foi fazer boxe com o Clint Eastwood. Você tá de sacanagem, essa mulher fez Karate Kid 4 e Barrados no Baile, meu irmão. E virou atriz de Oscar. Pô, a mulher faz filme e ganha Oscar, cara. Impressionante. E pra piorar, o cara se meteu numa tremenda confusão. Porra, quem não lembra daquele filme da Noite de Aventura, da Babá? Nossa, Noite de Aventura, disso? Cara. Era Elizabeth Shue que era Babá, Elizabeth era isso? Elizabeth Shue era. E aí era. Tinha a garotinha que era mega fã do Thor, dava de capacete do Thor e o martelinho e tudo. Caraca, eu não lembro desse filme, não. Não lembro. A babá que se perde na noite com as crianças e vão para no subúrbio, bandido, e ela e as crianças somem e tal. No final, a garota encontra um mecânico que é igual o Thor, cara gigante, louro. Ela, Thor! O vilão que é o Thor. A senhora de verdade veio aqui rindo, porque lembrou do filme. Ela tem que buscar uma amiga cegueta que tinha perdido os óculos, tava na rodoviária, lembra? Caraca, e aí, olha que responsável, ela leva todo mundo pra buscar a garota lá, sei lá, né? No que Bronx, ótimo, né? É isso? Porra, pega um táxi, minha filha, e vem pra cá. E pra piorar, o cara se meteu numa tremenda confusão. Matador de aluguel. Olha aí. Do já saudoso Patrick Swayze. Filmaço, né, cara? Tinha cenas de... Era o famoso leão de chácara, né? Era, cara. É o Bowser. Tinha cenas de sexo, pô. Peitos aparecendo. Quando aparecia peitinho, o Globo cortava. Não, cortava não. Não cortava não. Porra, passava Lagoa Azul, cara, na sessão da tarde, né, mano? Não passou, não. Eu nunca vi peitinho na sessão. Não passou, não. Passou. Lagoa Azul só passou no Domingo Maior. Não. Passava. Lagoa Azul é o rei da sessão da tarde, cara. Passava, cara. Passado na sessão da tarde. Assim, temos que concordar que o SBT sempre foi à frente do seu tempo, sim, né? Sim, é verdade. Enquanto a Globo mostrava o peitinho, o SBT já tava liberando férias em Palm Springs, né, cara? Liberando costinha de caçador. Porque enquanto a Globo passava Lagoa Azul, o SBT passava Paradise, que era a versão soft porn do Lagoa Azul, cara. Só que era no deserto. E tinha macacos. Caraca. Tu lembra bem mesmo, cara? Pô, como não, né, cara? Dois adolescentes tarados no deserto com macacos. Com macacos, cara. É quase a origem da AIDS, essa porra aí, né? Que pariu, meu. Vamos voltar a falar de Matador de Aluguel. Sabe o que eu achava maneiríssimo nesse filme? Que ele alugou um sobrado, um segundo andar de uma casa, eu não lembro exatamente. Ele alugou, parece, acho que era um celeiro, cara. De um celeiro. É, um celeiro. Mas ela do outro lado do riacho do inimigo dele, cara. Então, cara... um tremendo campo de batalha ali na porta da parada da casa dele. O cara lia literatura oriental, leu aquela porra do Sun Tzu, a arte da guerra. Tem que manter os inimigos perto de você, pô. Puta merda. Esse filme é uma doideira foda, cara, porque é você levar um problema num bar a um patamar inacreditável, né, cara? Cara, não faz sentido, cara. No final do filme tem gente morrendo, tem propriedades sendo destruídas por causa de um barzinho, cara. Pô, aí o cara chama os caras, os camaradas das antigas, né, pra ir pra lá. Tem um velho que é porrador pra caralho. É o Sam Elliot. Velho não, é o Sam Elliot, pô. É. Mas ele era o meu personagem preferido, porque ele foi o cara que ensinou tudo pro Patrick Swayze, né? É. O cara era foda mesmo mancando, né, cara? O cara era coxo, cara. É, e vinha mancando, mas enfiava o cacete dos caras. E tinha uma parada maneira também, que foi a primeira vez que eu vi aquele guitarrista cego. Tá qual é? Que ele porque toca... ele apareceu de novo. Não, é que esse cara existe mesmo, é um guitarrista conhecido. O engraçado é que há pouco tempo atrás, deve ter umas 2 semanas, eu tava passando de canal aqui num sábado e tava passando. Cara, eu vi um trecho só, cara, mas eu me escangalei de rir, cara, com o trecho que eu vi. Porque, pô, já tava numa confusão danada, tava rolando tiro, o Sean Elliott já tava ferrado, não sei o que lá. Porra, eles matam o Sean Elliott. Aí o Patrick Swayze foi pra uma confusão dessas assim, e aquela loura que ela virou namorada dele, falou pra ele: "Oh no, be careful, you're gonna get injured." Eu tava até morrendo, a torta direita, perdendo perna, braço, isso aqui. E a mulher preocupada se o cara ia get injured. A mulher fica preocupada com a possibilidade do cara ficar machucado, essa coisa. Agora você vê como é que esse filme é bem nos 80, né? A tradução dele é Matador de Aluguel. Isso é o herói do filme, né? Burt Reynolds é bandido. Caraca! Agarra-me se puderes. Agarra-me se puderes. Smokey and the Bandit, cara. Burt Reynolds era o herói, cara. Você tem noção disso? Ah, mas eu adorava esses filmes, cara. Eu porque era o filme inteiro, era tipo aquele Corrida Maluca live action. Caralho, bem mandado. Cara, era isso, cara. Era o cara fugindo, o policial se fudendo o tempo inteiro pra pegar ele. O policial se fudia, jogava o carro dentro da lagoa, né? E o bandido continuava indo, Burt Reynolds. E daqui a pouco o policial tava na cola dele de novo. Exato. Cara, o que tinha... Não era nem Corrida Maluca. Sabe o que isso parece aqui? Desenho do pombo, bicho. Os caras tinham que pegar o pombo de qualquer jeito. Pode crer, cara. O que tinha de carro de polícia voando, brother, dando pirueta. Porra, esse foi uma época. Era até de certo ponto tenso, cara, porque tu ficava com pena dos policiais. Cara, se fudia muito. Mas tem uma cena também que ficou marcada pra mim, que é o berço. Alguém lembra do berço? Não, não. Não, o que é? O bandido era amigo dos caminhoneiros. Isso. Aí tinha uma puta de um comboio e o bandido tava um pouco na frente, assim, mas tipo, não dava pra ver no visual, mas os policiais estavam atrás. Uhum. E aí ele chega e passa um rádio dos caminhões, tem assim, sei lá, uns 30 caminhões assim, enfileirado, um comboio. Um dos caminhões sai, o carro do bandido entra um caminhão e outro, e o outro caminhão fica do lado. Os policiais começam a passar do lado desse outro caminhão e não vem tá ligado? E aí, só depois de muito tempo que eles descobrem que o bandido ficou pra trás. Não, eles usavam, assim, o bandido tinha altas conexões, e a polícia é muito otária, né, cara? Era só ter um scanner de rádio. Eles iam descobrir tudo, todos os planos do cara, porque ele combinava pelo rádio. Aí, galera, me ajuda aqui. Aí os caras faziam uma barreira de caminhões. E era tudo assim, era corrida pra passar pra um outro estado, né? Exato. Porque a polícia tinha um estado que tava atrás dele. A polícia não tem jurisdição. Mas parece que todos os estados americanos são o México, né, cara? Que o cara atravessa a fronteira, a polícia não pode tocar no cara. Isso não existe, né, cara? Agora, o bandido tinha um... Ele era amigo dos caminhoneiros, mas ele tinha o caminhoneiro que era o amigo dele. Caminhoneiro... É isso. É, chefe dos caminhoneiros, sei lá. Que tinha um cachorro daquele, bem redneck, né, cara? Exatamente. Aí acho que no quarto filme, o Burt Reynolds falou: "Chega, vou fazer outra coisa da minha vida." E aí, o quarto filme do Agarra-me Se Puderes é o caminhoneiro se passando por bandido. Ah, não, eu lembro disso, aí muito galhofa, cara. Sério? É. Não tem o Burt Reynolds, tem só o caminhoneiro? Só o caminhoneiro e o cachorro, cara. E ele se veste de Burt Reynolds. É. Caraca, que forçação de barra. Que loucura. Agora, será que o Burt Reynolds, né, o bandido, era amigo do Jack Burton? Já, aventureiros do Barro Proibido! Você lembra que ele ficava no radinho? Aqui é o velho Jack, eu vou dar um conselho pra você e... Nunca se apaixone por uma p***, sei lá. Cara, Aventureiros do Barro Proibido, a gente alugou o Blu-ray. É muito maneiro esse filme. Cara. Foda demais, esse valeu a pena. Assim, né? É muito foda, dentro, né? De um bom ele passa muito raspando na regra do Chris. Muito, cara. Oh, aquele bicho que aparece e que rapta a loirinha, a mulher do Kurt Russell, já era mal feito na época, cara. Era mal feito na época. Fico imaginando como é que ele é agora, cara. Não, é horrível. Ah, cara, essa é a fantasia do Maurício de Souza, sabe? Esse filme é do John Carpenter, né? É. Como tudo que o Kurt Russell fez na vida em termos de terror, né, cara? Bom, então, a Aventura do Bairro Proibido era uma história de um caminhoneiro que se envolve numa mega conspiração de chineses malucos magos. Na verdade, o chinesinho devia uma grana pra ele, nem era tão amigo do cara assim. E o chinês tava devendo uma grana pra ele, mas precisava buscar a Miao Yin. A chinesa de olhos verdes. A chinesa, que não era chinesa! Isso. porra e não tinha nenhuma. Não tinha olho verde. Não, ela não era chinesa, cara. Tu vê longe que a mulher é mestiça. A mulher não era chinesa, cara. Os caras tentaram passar essa pra gente, cara. Acreditem. No máximo uma havaiana ali, cara. Mas no máximo. Exato. E aí o que acontece? O cara vai junto com o amigo dele, Japinha, pra buscar a menina, que ele quer a grana dele. E aí aparecem os seguidores de Lopan e sequestram a garota. Desde Lopan, cara, que sinistro, Brian. Entra uma gangue de espada, cara, no meio do aeroporto, cara, pra pegar a mulher. Que hoje em dia eles teriam sido trucidados, não ia acontecer nada. Não ia ter filme, né, cara? Pra começar, eles não passar no raio-x, né, cara? Os bonzinhos tinham faixa amarela e os caras que viviam no esgoto com o David Lopan eram de faixa vermelha, né? Era no submundo de Chinatown, cara. Caralho, era sinistro, Brian. Não era não, cara. Não era sinistro. Pior que não era, cara. Pior que não era. Meu irmão, como é que não era sinistro, viu? Era uma múmia que sentava numa cadeira de rodas, o bigode que ia até o umbigo, e de repente o cara levantava, ficava com 2 metros de altura e ficava com o dedinho, assim, com a unha gigante, brother. Ele era um Munhá, né, cara? Quando era velho, decrépito, ele era humano. Quando ele saía da forma decadente e virava Munhá, ele era espírito. E aí ele queria sacrificar a mulher justamente pra virar carne novamente. Ele queria virar moçoila? Do jeito que ele se vestia, sim, né? Não, ele tinha uns guerreiros sinistros, que eram os Tempestade, né? Pior que eles não eram sinistros, cara. Caralho, porra. Eu vi há 20 anos atrás, porra. Não era. Eu achava ele sinistro, principalmente o cara do raio. Por isso que toda vez que a gente ficava bêbado, a gente fazia aquela palhaçada do raio. Caralho. O quê? Com os braços, assim? Tava eu, o Azaghal e o Mazola no carnaval em São Lourenço. Em 1995, brother, me aparece um cara. O cara nem era chinês, mas ele tava com um chapéu desses de chinês. De palha, sabe? De palha, gigante. Catador de arroz. Ficou maluco pelo chapéu do cara. Ficou maluco e saiu correndo. Meu irmão, me vende esse chapéu, me dá esse chapéu, cara. Não, não, não. Aí a gente parou na frente dele e começou a bater no peito um do outro. Sabe fazer os raios? Por que o cara fazia isso pra lançar o raio, né, cara? Aí todo mundo olhando, que porra é essa, né? É, tinha o cara que era meio Raiden do Mortal Kombat. Ele tinha exatamente, esse chapéuzinho e ele soltava raio, só que pra soltar o raio ele ficava balançando os braços do peito e tal, e soltava o raio. Agora, e tinha outro cara... Que era o Baiacu. Que inchava. Esse cara, vocês têm que ver aí algum link no YouTube ou foto. É o Jean-Claude Van Damme chinês. Pior que é, cara. É. Ele parece pra caralho com o Jean-Claude. Igual ao Jean-Claude Van Damme, cara. Dá nervoso. E aí esses três caras, que eram os merdas, porque o cara do raio é um merda. Ele não consegue acertar o cara, nada. O raio é um poder incontrolável da natureza. Então o cara ficava fazendo aquelas paradas de bater no peito e não sei o que lá, e o raio não acertava ninguém, cara. Ele não tinha controle pra onde ia o raio. O raio ia embora, sabe? Ia pro teto, ia pra parede. Era uma merda, cara. Não acertava ninguém com aquele raio, cara. Cara, o Lopan falou, vocês vão ser meus guerreiros e eu vou dar poderes idiotas pra você. Você pode explodir. Então use o seu poder com sabedoria. Exato. O olho do cara era simplesmente inflar, cara. O cara inflava que nem um baiacu gigante. A galera, meu Deus, ele tá inflando, vamos correr. O David Lopan, ele precisava casar com uma chinesa de olhos verdes, certo? Mas depois ele chutou a regra, né? É, não, ele não achou meio... a lourinha de olho verde e falou, também serve. Ah, tem olho verde, essa aqui mesmo. Se ele vai pra Suécia, fica maluco, né? E aí, o que ele fala? Ele ia sacrificar a chinesa fake e ia ficar com a loura americana. Era isso, né? É. Isso. Ele falava o melhor dos dois mundos. Ele falava. O melhor dos dois mundos. Puta merda. Foi daí que veio essa frase. Ou seja, ele ia virar uma lésbica, é isso, cara? É, tipo isso. Com aquelas unhas, caraca, e aquele dedinho dele, cara. Cara, mas nada é igual. O templo do cara, cheio de neon. Ah, cara, era... É Chinatown, né, cara? O que é isso, cara? O cara é um guerreiro milenar chinês, qualquer porra assim? Mas o cara tá se adaptando, tá se reinventando. É, pô. Tinha escada rolante no templo, cara. Tinha escada rolante, cara. Puta merda. É uma zoação. Ele sai da boca de um dragão que tem contornos em neon numa escada rolante, cara. É, muito bom, cara. Porra, eu... é essa? É que o cara é espírito, mas não sabe voar, né, cara? Então ele tem que impressionar na chegada. Tem uma cena maneira, que é bom, maneira não é, né? E nem não se salva nem a guerra de gangues, que nego tem cutelo e o caralho. Cara, sim. É muito... Eu não quero estragar suas memórias, sabe? Mas a guerra de gangue, eu achava que o cara falava aquele japonês Shintai, lembra? Do japonês todo, o velhinho. Falava magia de camponês. Ele não fala isso em momento nenhum, cara. No filme a gente inventou essa merda, cara. A falsa memória. Eu fiquei pra Dubox. Hoje você vai descobrir o que é a magia de camponês. Fiquei o filme inteiro esperando esse velho filho da puta falar da porra da magia de camponês. Ele não fala, cara. Ai. A única coisa que ele faz é dar um chá do Santo Daime pra nego ficar loucão. Caraca, né? ele dá um parada forte pra aquela galera, cara. Porque tá todo mundo cagado. Cagado foda de entrar lá no submundo de Natal. O cara dá um sossega-leão na galera, cara. A galera fica trincada. O nego vai, sabe, boca de camelo pra debaixo da terra, cara. Lembrando que nesse filme tem um mini Beholder, lembra? Ah, pode escrever. É um filhote de Beholder que o David Lopan... Que morre no tiro, né? Leva um tiro no meio da cara do cachorro. É uma pena o D&D não ter arma de fogo, né, cara? A pergunta importante desse filme é... O Kurt Russell saiu de lá com uma Louis Vuitton, não? E pra piorar, o cara se meteu numa tremenda confusão. O Lopan tinha uma energia parecida com a do Shonan. Caraca, cara, quem é o mestre? Shonan! O Leroy daria um couro no Karate Kid, que o Karate Kid não ia entender nada, né, bicho? O Último Dragão, o Bruce Leroy, é um afro-americano. Sim. E ele é fã do... Ele luta Kung Fu e tal. Do Bruce Lee. Sério mesmo? Dele. Pô, cara. Ele é fã do Bruce Lee, assim como o Bruce Lúcio também era, né, cara? E o inimigo dele, que é o Shanuff, é um negão com cabelo do Gene Simmons, do Kiss. É o mais próximo que alguém pode chegar do Bozo, cara. E ele tem o óculos de persiana também, não tem? Caraca, cara! Isso é uma marca de uma época, né, cara? Você usa um óculos de persiana, meu irmão. Mas ele intimidava, ele intimidava. Porra, pra caralho! Eu li uma matéria dizendo que a Marinha Americana nunca fez nenhuma campanha de alistamento que trouxe mais gente do que Top Gun. É porque encheu a Marinha de homossexuais. Cara, exatamente. Caraca, meu irmão. Ninguém achava que ia encontrar o Iceman lá. Que filme gay, cara. Tem um filme do Tarantino que tem esse diálogo, não tem? Tarantino's Mind. No Canja Aluguel, não é? No Canja Aluguel que eles falam. Não. Tarantino's Mind, do Tarantino's Mind, do Celton Mello, que né? Eles falam de Top Gun. Que é filme de fruta, né? Cara, mas se você parar pra pensar, o Top Gun era o Crepúsculo da nossa época. Era, malandro. Era o Crepúsculo da nossa época. Era um bando de cara, como diz o Celton Mello, saradinho, pintado de olhos, se esfregando, decidindo quem era na frente de quem. É um filme repleto de cenas em slow motion, né? Tem a clássica cena do jogo de vôlei, né, cara? Ah, é, caralho. Que é muito escroto, cara. Os caras foram pra praia, passaram na cozinha do quartel e se besuntaram de óleo de cozinha, cara. Mas os caras... Mas naquela época, ninguém usava cenoura e bronze, né, cara? Todo lado. Pô, cara, mas os caras muito, cara. Puta que pariu, mas era óleo demais, cara. Era óleo pra fritar muita batata frita ali, cara. Mas aí, ou cenoura, no caso do Mário Gomes. Mas nesse jogo... Que isso? Mas nesse jogo de vôlei que a gente aprendeu a dar o double high five. Porra, cara, double high five é uma parada foda, cara. Porra. Sabe qual era? Que você faz high five em cima e gira e... Em cima e embaixo. Exato, né? Exato. Era a marca da malandragem. É, se tu não soubesse fazer o double high five, tu era um merda. Agora... Tinha uma parte triste, por né? Falar em responsabilidade, que a gente já falou aí do outro filme... Que responsabilidade dar um avião caro, cara, na mão do Tom Cruise pro ar daquela cena final ali, cara? Pô, como é que tu dá um aparelho daquele na mão do sujeito, cara? Não pode, bicho. O cara não tinha a menor condição mental, cara. O cara tá, pô, o bicho pegando, o Iceman puto, o Valkyrie puto com ele, cara, quase morrendo. E o cara falando assim com a dog tag do Guzzi, né? Me ajuda, Guzzi. Me ajuda, achando... Pô, os caras acharam que o Guzzi era o Obi-Wan, né, cara? Vai, meu filho, alguma coisa assim. Não, mas no No final de tudo, o que se salva do filme é o hino do Top Gun. Tem o hino do Top Gun. Não, mas o Top Gun a gente assistiu há pouco tempo. Esse filme não tem explicação nenhuma de ter feito sucesso, cara. Porque a gente alugou em Blu-ray, a gente tá numa febre de Blu-ray, então a gente aluga o que tem na frente. E aí a senhora Jovem Nerd era apaixonada pelo Top Gun, pelo Tom Cruise. Aí a gente alugou pra ela ver. E aí, do box, você vai ver um filme de homens de verdade. Toma aí, feio. Feio, foda. Militares, né? Homens, não, como tem que ser, né, cara? Aí toma aí um bando de afrescalhados, bisuntados de óleo. Cara, tem uma cena, tem duas paradas absurdas no filme. Primeiro, a mocinha do filme, a que supostamente deveria ser a gostosa, é um monstro, cara. Alô, sério? Caraca, meu irmão, eu também tinha essa visão que ela era gostosa. Quando eu vi o filme, meu irmão, ela era meio feinha, assim. Ela em High Definition é uma parada assustadora, cara. Cabelo de palha, cara. A mulher não usava condicionador, não secava o cabelo. Secava o cabelo na moto com o Tom Cruise, cara. Um cabelo de... Sabe, um bom brilho mesmo, cara. A mulher com os dentes todos tortos, amarelos, fumando. Puta que pariu, cara. A Kelly McGillis? Isso. Isso aí, ela, cara. Ela é horrível assim? Cara, ela só não é mais horrível hoje em dia, né, cara? Você tem que... Não, peraí. Eu faço questão, tem que mandar o link pra eles. Você tem que ver a Kelly McGillis hoje. Meu Deus. Puta, cara, eu tô vendo aqui. Rapaz! Caveira! Bota no Google agora Kelly McGillis com dois L's. Meu Deus. Porra, já tinha fechado meu Explorer aqui. Abre, tu tem que meu ver. Meu Deus. Nossa, parece que passou um F-14 em cima dela. Cara. Vocês que estão ouvindo... No aí, post. Eu vou falar uma parada que o Jovem Nerd vai cortar, hein, cara. Mas lembra de leve a Marília Gabriela. essa imagem retrata, cara, com maestria a frase: o homem envelhece, a mulher apodrece. E pra piorar, o cara se meteu numa tremenda confusão. Cara, agora tinha um filme de avião que eu me amarrava, cara. Ah, não, não fala isso, velho, por favor. Não vai me falar de Louis Gossett Jr. Cara, exatamente, cara. Águia de aço, cara. Como todo sucesso, tem que ter um genérico depois, que teve o Lago Azul, teve o Paradise, o Top Gun teve o Águia de Aço. Eu sei que era uma merda, cara. Eu sei. É uma merda. Eu tenho consciência disso. Mas era uma merda foda, cara. Porque era maneiro, porque o cara tinha um rádio que era do tamanho da coxa dele. Esses gravadores, porra. Players, né? Era um Walkman de fita, cassete. Mas não era um Walkman normal. Porque eu tinha um Walkman da Sony, ele não era daquele tamanho, cara. Era um Walkman que dava pra botar um LP dentro. Isso. Não, só que era um Walkman... Não era um Walkman... Sabe esses rádios, tape decks que você conseguia gravar e eles tinham uma caixa de som? Era esse que o cara levava. Lembro. Não era um Walkman, ele levava uma parada que ele podia escutar no fone ou, se quisesse, tirava o fone e ligava a música no cabine do avião. Ele levava essa merda amarrada na perna, cara, e pilotava um moleque, sei lá, de 15 anos, pilotava um F-15 com essa merda amarrada na perna, tocando música rock and roll. Eu não sei. Never say that I will go. Era F-15? Ah, cara, eu não sei quantos anos... Não, era um F-16 nesse. F-16? É, no Top Gun era F-14, nesse era F-16. Ele rouba um F-16, vai pra Líbia pra salvar o pai. Totalmente crível, né? Não, é crível porque ele era filho de militar, o pai dele sumiu em combate, foi aprisionado, e ele foi auxiliado por vários filhos de militares, pequenos gênios, que sabiam tudo da parada. O exército americano podia sucumbir hoje, que já tinha uma geração toda pra entrar, cara. Porque, cara, tinha um moleque que sacava de radar, tinha um moleque que conseguia abastecer o avião, tinha um moleque... Cara, tava todo mundo se empenhou. Sabe? O Louis Gossett Jr. só assinou, cara. Não, no final ele vai pra lá também, não vai? Vai, porque senão o moleque ia se fuder, né, cara? Que o moleque não sabia pilotar, cara! Ele só pilotava o... Como é que é? O simulador? É, cara, o moleque nunca tinha entrado no avião, cara. Era a época que a gente aprendeu que se você lançasse um míssil no outro avião, o impacto era imediato e o avião virava uma bola de fogo na hora. É, exato. E era sempre do mesmo ângulo, não importa de onde você mandasse o míssil. Mas eles mandam bem, porque ele, o garoto, ele não vai só. Eles têm um plano, cara. Eles explodiram a pista de pouso. Foi uma parada, sabe? Não foi só resgatar o pai, não. Ah, e o cara era mega radical. O cara pilotava escutando... Rock and roll. Rock and roll, cara. Ah, passava, o Luiz Gossel Jr. do outro avião. Filha da puta, tu tá me ouvindo? Eu tô sendo fudido aqui. O cara lá... Cara, esse filme é um filme que ele é feito pra Sessão da Tarde, né, cara? É. É um filme pra você ver de zoação. Tanto que existe um conceito. Ah, isso é filme de Sessão da Tarde. Até hoje em dia, quando a gente vai no cinema, a gente fala, ah, esse filme aí é uma Sessão da Tarde. Mas você vê, o Top Gun não era um filme pra Sessão da Tarde. Não. Não, eu vi Top Gun novamente, denunciando minha idade, eu vi no cinema. Mas era um filme, uma produção, uma parada que, porra, um filmaço, passou no cinema, a galera ficou maluca, a mulher tinha um pôster. Ninguém tinha um pôster do Águia de Aço, né, cara, em casa. E pra piorar, o cara se meteu numa tremenda confusão. Willow, seu George Lucas. Willow, eu vou deixar o Tucano falar. Só que eu tinha um personagem de RPG que era o Val Kilmer. Tá, o Val Kilmer, velho. Bom, velho Malquinho, velho. O cara ficou fascinado por essa porra desse filme, cara. Aquela cena final é irada, que eles botam uma armadura dourada com o rabo de cavalo na cabeça. É, mas tu gostava do cara ter dente sujo. Pô, o cara tem dente sujo. Não é podre, né, cara? Eu achava... Ah, sei lá, cara, o Willow nunca... É, sim, era uma tribo de anões. Ah, eu achava, Willow, você era criança, joga essa porra dessa criança no poço e vambora, né, cara? E aí tinha uma criança prometida, né? Eles acham que tem que levar pra algum lugar e a bruxa quer matar a criança. E eles acham o Val Kilmer, que é o Han Solo do filme. É isso aí. É aquele exatamente. Esquema. É, o George Lucas, né, cara? Eles têm uma bruxa que é um pássarozinho que fica acompanhando eles também, né? Não, a bruxa pássaro é do Ewoks, do Caravana da Coragem 2. Eles têm só dois pequenininhos lá. Tem também, cara. A bruxa tem bruxa pássaro também. Também tem? Pô, o George Lucas não muda de disco. Tem, cara. A bruxa, eu lembro que tem a bruxa que transforma, a galera, o exército, em porco. Puta, essa cena é foda. E fica todo mundo... Ou pelo menos era foda, porque era uma agonia a galera vendo o porco, cara. Porque não apareceu o porquinho, apareceu com meio focinho, o dedo juntando, foi sinistro. Eu era moleque, eu fiquei bolado com a cena. Tem uma parada muito surreal, cara. Essa história. O general do exército da rainha é a filha dela. E aí, do nada, ela se apaixona pelo Val Kilmer de dente podre. Isso. E fica contra a mãe, brother. Ah, claro, pô. E mata a mãe. Mas você tem que pensar o seguinte: esse filme tinha um cunho realista com a Idade Média. E o cara de dente podre é muito melhor do que o cara sem dente nenhum. Ah, então eu vou falar uma parada. Eu li uma série de fantasy book que é a continuação do Willow. Nossa! Escrito pelo George Lucas e o Chris Claremont. Sério? Nossa, mãe do céu. Aí você pensa, porra, Chris Claremont, cara que fez os X-Men, basicamente, né? Uhum. Cara, a parada vai ser boa, né? É. Cara, a parada é uma loucura violentíssima. Se o Tolkien fumou pra escrever O Senhor dos Anéis, cara, esses dois, cara, fumaram crack, cara. Pra escrever aquela... Por quê? O que acontece? Sai de cara no prólogo, eles matando o Val Kilmer e a mulher. Caralho, cara, que é isso? Quem mata? Não, eu nem lembro quem mata. Tá bem de cara. Vocês são muito grandes. Isso se passou, assim, tipo uns 10, sei lá, uns de 10 a 15 anos depois do filme, entendeu? Então deu tempo, pelo menos, do Val Kilmer comer ela, né? Aí, o Willow, nesse momento, já é um mago foda. Uhum. Foda, mago, pô, supremo da parada. Uhum. Entendeu? Mudou de nome. Eu até demorei até pra, pô, no comecinho, pra ver que ele era o Willow mesmo. O cara mudou de nome. Não tinha mais nada a ver com o Willow. Sim. E a parada se desenrola com ele levando a menina já adolescente pra reviver os dragões, cara. Olha, e os dragões entram pelos sonhos. E no final, você não sabe se nego reviveu o dragão mesmo, se tudo era um sonho de todo mundo. Nossa. Uma merda. Cara, o que que te fez ler? Cansativo de ler pra caramba, cara. O que que te fez ler isso, cara? Pô, eu tava lá, né, na livraria, bati o olho na parada, eu falei, pô, isso deve ser bom, né? comprei, pô. Você é louco, cara. E foi até o final. Foi até o final. Agora, fui nos três, bicho. Fui nos três. Puta merda. Era uma trilogia também. Era uma trilogia também essa série. Você tá maluco. Caraca. Agora, no Willow, o vilão era um genérico do Kurgan, do Highlander, não era? Ele usava uma caveira, assim, no rosto. Ele tinha assim. Uma máscara, né? Elmo, que era uma máscara com osso, assim, não é? É. Mas genérico era mesmo, né, cara? Era maneiro, porque eles se basearam, acho que o Highlander é anterior, ou não, ao Willow. É. É, né? Então eles se basearam no Highlander. Aí o Kurgan come esse cara no café da manhã, né, cara? E pra piorar, o cara se meteu numa tremenda confusão. Falar nisso, eu não tô vendo Highlander na lista. Puta, Highlander entra na sessão da tarde? Porra! Highlander é bom. Não, cara, Highlander é bom. Ou cara, não, Highlander assim. Não é bom, cara. Highlander não é bom. Não, é isso. É assim. Não. Se alugou no Blu-ray? Eu vejo não. Todo ano. Todo cara, ano. Highlander é muito maneiro, é cara. Muito bom. Highlander é o filme Highlander. Highlander é muito bom. Sim, não Highlander tem outro, só tem Highlander. Eu já falei aqui, eu prefiro muito mais o 2. Cara, não, você é um filho da puta que fala isso só pra me tirar do sério. Vamos lá, Highlander. Eu gosto do apelo ecológico. Não saiu de moda, porra. Você é muito escroto, cara. Você é muito escroto. O Highlander é um filme foda. Foda demais. Aquela parada de ficar mesclando o passado com o presente do cara é muito foda, muito bem feita a edição do filme, cara. As transições estão muito bem feitas. Puta, cara. É maneiro que aparece uma hora debaixo, eles atravessando um lago, e aí a câmera vai abaixando assim no lago, e de repente vira o aquário da casa dele. Exato, cara. Muito maneiro, cara. Tudo é muito, muito, muito bem feito no filme, cara. Os personagens, não tem desperdício de personagem, cara. Até o Christopher Lambert, que é horroroso, cara. O cara tá bem no filme, cara. Ramírez. Juan Sanchez Villa-Lobos Ramírez. Que é egípcio, né? Daí, ele é egípcio e ele explicando a espada dele, que era japonesa, né? Muito maneiro o filme. Pô. É, porque o cara... É muito maneiro o personagem do cara que vive há centenas de anos já e ele vai se misturando com as paradas, né? Com o mundo, né? Então, o cara se veste de espanhol, mas é egípcio e usa uma espada japonesa, né, cara? Muito é foda. Tá ligado, que o nome do guerreiro lá não é Kurgan, né? Kurgan é uma teoria do proto-eslavo. Na verdade, assim, eles chamam de The Kurgan, né? É, que é um povo, né? É, a origem do povo eslavo é dessa teoria dos Kurgan. E aí eles chamam eles dos Kurgan. Só que aí confunde, porque quando tá no futuro, ele se bota o nome de Victor Kruger. Exato. Isso. E aí confunde um pouco. The Kurgan era o, né, como se fosse uma etnia, né? Um como povo. O Highlander, né? É. Highlander não é o guerreiro imortal. É, é o povo. Exatamente. É o povo, né? O povo das Highlands. É, da Escócia, exato. Que é o... Das Highlands, porque tinha as Highlands, as Midlands lá na Escócia, né? Que é o John Connor. Da Escócia. Não é isso, John Connor? É. Não. John Connor? Não, qual é o nome dele? Quando ele Connor era... McLeod. É isso. John Connor. É outro. Connor McLeod. Vale a pena lembrar a trilha sonora com a música do Queen. Puta, era muito maneiro. Cara, é fantástico, cara. Não, o filme é absurdo, é um filme perfeito, cara. É fantástico. E é tudo maneiro, a parte medieval, os caras com... acusando ele de pacto com o demônio. Puta, o personagem do Kurgan, cara, é muito maneiro. Aquele cara é muito sinistro, cara. Porra. Cara, esse filme é perfeito. Tudo, cara. É isso que acontece. A única coisa que eu lamento nesse filme foi o cara no presente dele se chamar Russell Nash, porque eu tive que aturar o Tucano falar essa porra. O cara era parente dele. Foi um saco, cara. O Kurt Russell, ele nega, né? É, o Kurt Russell não é parente dele, não, mas o Russell Nash é. E aquele computadorzinho pra descobrir que o cara tem 500 anos, sei lá. Pegou, a mulher viu o nome de várias crianças que morriam no parto e tinham certidão de nascimento. Uhum. E ele era assim que ele ia conseguindo manter, né? É. Ele vivia a vida de uma criança que tinha nascido no parto, e aí quando passava um período grande, ele passava as coisas pra uma nova criança. Ele tinha um esqueminha no cartório, né? É, exato. Mas Highlander é todo foda, cara. Até o fim. Só o prêmio que eu acho caído. O prêmio. Ser mortal ou ouvir os pensamentos da. Não, ele sabia de tudo. Todo prêmio é caído. Você ser mortal é uma merda quando você é imortal. Não, depende. No caso dele, calhou porque ele se apaixonou de novo. Ah, pela oitava vez, né? Cara, muito carente, cara. Em 200 anos ele se apaixona. Mas olha só, esse filme seria um filme B se não fosse a coisa do amor, da paixão dele, nunca funcionar, porque ele amava as mulheres e elas envelheciam, morriam e ele continuava. Mas o Ramirez já tinha dado a dica pra ele. Ah. Porque o Ramirez se apaixonou lá pela japonesa, filha do imperador, e ela morreu. E ele falou, olha, é melhor tu não se meter com mulher, não se apaixonar. Porra, mas o cara não conseguia. Vai só na zona, vai só na zona, se alivia e toma vai... Toma uma punheta eventualmente. Mas então ele não encontrava o amor e ele era infeliz por causa disso. E quando ele encontrou de novo... Ah, cara, ele... o cara procurando amor na Idade Média tinha mais é que se fuder mesmo, cara. O cara tá preocupado com amor, cara. Mas a história do filme mesmo é essa, querendo, cara. Querendo a cabeça dele pra todo canto, né, cara? Mas tem uma parada aqui também que a gente não falou, que eu acho maneiro, é que virou uma série, né, cara? Uma série maneira. Isso é de propósito que não se fala, cara. Não é boa, cara. É assim, Duncan McLeod. Toda essa palhaçada que o Tucano se insiste em botar, eu vou tirar, né? O cara se meteu numa tremenda confusão. Agora, você imagine se você é o Victor Kruger ou o The Kurgan, uh-huh, com aquela cicatriz sinistra na cabeça, na cara, no pescoço, falando com aquela voz sinistra e mostrando língua pra velhinha e pra freira. E você mata o Connor e ganha aquele prêmio de merda. Ele ia achar uma merda. Aí, né, meu irmão, o cara ia anarquizar mesmo. Se você acha que o cara já tinha anarquizado, cara. Porque o cara fica mortal e ganhar porra de um poderzinho de ler pensamento, vai tomar no cu, cara. Ou então o fim de semana é raio do cabo, né, cara? Corcel Negro é muito Sessão da Tarde. Corcel Negro é. Eu odiava, não sei porquê, achava boring. É legal? Eu também achava chato. Eu também achava chato, cara. Cara, eu vou dizer que eu gostava, mas eu não me arrisco a ver de novo, não. Corcel Negro, molequinho que gostava do cavalo pretinho, correndo na praia. É o problema. Meio seminu, moleque, né, cara? Meio seminu. O moleque tinha, sei lá, 10 anos, cara. Não, o filme é maneiro. É, hoje em dia não ia rolar, né, cara? O moleque seminu na praia correndo no cavalo. Como é que eu tava seminu? Tava de bermuda, cara. Tem um naufrágio também, né? O garoto pega o navio com a mãe. Isso. Fica dando açúcar pro cavalo e o árabe bate nele. Eu lembro disso, exato. E aí o navio naufraga e o garoto se salva porque agarra no cavalo. Se eu não me engano, se minha memória não falha, quando o navio tava naufragando, o garoto foi lá abrir a porta pro cavalo não morrer afogado. E o cavalo nadou como? Cavalo. Ué? Nada. Nada? É. Cavalo nada. Eu nem sabia. Peraí, que cavalo nada. Cavalo nadava, atravessa não. Nada em rio, né? Atravessa rio. Atravessa rio, assim, pisando no fundo, porra. Também. Um cavalo normal atravessa um rio. Um corcel negro. Como é que tu acha que ele foi parar na ilha de Lost, cara? E aí o garoto se deu mal. Em vez de ter a Mila Jovovich, a... Não, ele Pode escrever, cara. Ele faturou o cavalo, foi o que ele levou. Ai, que ele seminu e sem cela, devia assar a virilha. Pô, pra caceta. Né? Filme de animal, né, cara? Teve uma época, né? Teve vários filmes de cachorro com um cachorro policial. Ah, não vou nem falar sobre isso. Vou sair. Não, cara, isso é insuportável, cara. Eu também concordo que é insuportável, mas tem que falar. K9. Ah, o policial bom é pra cachorro. Pra não, e o cara, pior de tudo é que o K9, quando você traduz, ele perde completamente o sentido. Perde. K9, né? De canino. Exato. Peraí, o K9 é o do Belushi. É do Belushi. Pô, esse filme me emocionou. No final, ele toma um tiro pra salvar o Belushi. Quem é que toma um tiro pra salvar o Belushi, cara? Quem? Fala sério, nem o cachorro, cara. O K9 podia ter a versão pornô, né? Deve ter, né, cara? KY, policial escorregadio. KY, policial vaselina. E pra piorar, o cara se meteu numa tremenda confusão. Me faça filme com macaco, mas não faça com cachorro, né, cara? Tinha um filme com macaco, inclusive, do Clint Eastwood. Não. Era louco pra amar e doido para brigar, uma parada doido assim. Doido para brigar, louco para amar. Olha o nome do filme. Meu Deus do céu, cara. Era um orangotango, né, cara? É, um orangotango. Clint Eastwood com macaco, cara. E dava porrada. Que isso? Ele dava porrada, é. Foi, e não foi um só, não. Foram vários. Sério? Então, foram uns dois ou três. Ele era lutador de rua, cara. Puta. Essa que é a parada do filme. Ah. É. O filme é escroto ao limite, cara. É quando o politicamente correto não fazia diferença nenhuma, cara. Era a história de um cara que ganhava dinheiro brigando na rua. Era isso, era o clube da luta for real. Caraca. E ele tinha um macaco, o orangotono, que dava porrada nos motoqueiros. O nome dele, Filo. Do macaco? Não, dele. Filo. Nome do orangotango é Clyde. Olha que irado. Caraca, o nome do cara do macaco é melhor que o dele, né, cara? É, cara, porque Filo... Ah, né? A continuação desse filme chama, no Brasil, Punhos de Aço. Puta merda. Ou Lutador de Rua. Aí ele já disse o que veio, né? Outro filme de animal, já que a gente puxou esse assunto, é Crocodilo Dundee. Eu adorava, cara, Crocodilo Dundee. Eu não consigo lembrar da trama de nenhum dos filmes de Crocodilo Dundee. Cara, eu achava maneira a mulher do Crocodilo Dundee. Cara, eu ficava louco com aquela mulher. Principalmente quando eles vão pra Austrália, né, cara? Exatamente. Porque aí a mulher desfila de maiô fio dental, que é uma loucura, cara. Tem uma cena que ela... Olha, filme dos anos 80, né? Ele é feito pro público dele, né? Adolescente. Então a mulher, ela tava com uma roupa colada, tipo um maiô, e um vestido, uma saia bem larga e um chapéu lá, australiano, olha. E aí ela briga com o Crocodilo Dundee e ele fala que ela não consegue se virar sozinha no Outback, não no restaurante, por favor. Você não consegue se virar. Você não consegue chamar um garçom sozinho aqui no Outback. E aí ela, não, eu consigo me virar e tal, e aí ela vai sozinha e ele vai atrás pra ficar aquele negócio de eu não vou ajudar, mas vou tomar conta dela. Aí a mulher resolve se refrescar, tira a saia, a porra do body era um maiô enfiado, mas enfiado de um jeito que aquela mulher, naquele calor, meu irmão. Eu lembro. Devia estar assada de uma forma inacreditável. Nem a Monique Evans usavam daquele. Não, americana, normal, antigamente, não tinha bunda, né, cara? Não. Se a mulher mostrasse a bunda, era um terror, aquelas bundas secas, né? Mas essa mulher era gostosa, cara. Tinha um mó bundão, pelo menos na época tinha, né? Não sei se hoje em dia é considerado um bundão aqui. É o que a gente lembra, né? Olha a regra aí. Olha a regra. Ela, com aquele mega burrão, abaixa pra encher o cantil. Isso, no pântano. E o crocodilo... É, pra encher o cantil no pântano. Gigante, meu irmão. Australiano. Caraca, um crocodilo muito grande, cara. Agarra no cantil. Mas, assim, sacanagem. Eu só na terceira vez que eu vi o filme que eu entendi que tinha um crocodilo puxando aquela bunda. Porque nas duas vezes que eu vi o filme pela primeira vez, cara, eu só conseguia ver a bunda da mulher chacoalhando, sabe? E eu, por que não tá acontecendo? É na terceira vez que eu consegui desviar o olhar e ver que o crocodilo tava puxando o cantil da mulher, cara. Merda. Mas eu tô vendo aqui, o Azaghal. Ah, meu Deus. Não, então, a bunda dela era grande pros lados, assim, mas era aquela bunda de americana, reta. Sei qual é. Mas o maiô era tochadaço. Era. Mega tochado. A necessidade adolescente transforma, né, as coisas. É. Né? Então, a cena maneira que ele tá num barzinho em Nova York. Ah, é demais, cara. E aí, ele chega, começa a trocar ideia com uma mulher. Aí um amigo dele lá, motorista do táxi, né? Ele faz amizade com todo mundo, né? Aí o motorista do táxi fala assim, se liga aí que ela não é. Ela é. Como assim? Pô, ela tem bola, caralho. Caralho, vai lá, dá um apertão no saco do cara. Aí ele vai pra uma festa depois, vê uma velha toda maquiada. Aí ele pensa, puta, é traveco também, vai. Com licença. Pá, tocha a mão na... da velha, cara. E pra piorar, o cara se meteu numa tremenda confusão. Outro que também era o estilo, o filme é um lixo, mas a mulher é boa, é o do o Alan Quaterman. Que era Sharon Stone, né, meu Sharon amigo? Sharon Stone. Ah, é verdade, cara. Eu me lembro dele. E se disse. For do filme, tem a Sharon Stone, né? Ah, mas aí tem Sharon Stone no Total Recall também, né, cara? Ah, mas nesse ela tá com mas aí tem o Arnold, de... né, meu irmão? Não dá, né? Cara, Alan Quaterman, eu me recuso a falar. Não. Por quê? Que pariu, cara. Tem uma cena que eles estão dentro de um jarro gigante lá, que eles vão virar sopa, e eles conseguem derrubar e ficam rolando lá dentro. Uhum. E aí, se tu olhar bem, cara, ela fica em várias posições iradas ali. Cara, Alan Quaterman, cara, ninguém merece, cara. O Shogun lá, o Richard Chamberlain. Ah, não, cara. É. Puta que pariu, cara. O cara dá tiro. tem uma cena assim, nesses filmes o cara dá 1 milhão de tiros e, não, e isso não importa, né? Porque a gente, ele recarregou e ninguém viu. Mas tem uma cena, cara, que tem uma pedra e ele quer que a pedra caia, tá em cima da caverna, ele quer derrubar a pedra pra, sei lá, fechar o rio, sabe? Represar o rio, os caras não conseguirem seguir eles. Uhum. Ele pega um revólver, cara. Um revólver que só tem 6 balas. Uhum. E ele dá uns 30 tiros, mas sem parar, sem mexer o braço. Tá, metralhando, cara. É muito ruim, cara. Tudo horrível. Aquele amigo dele lá, o africano, com machado gigante, tudo puta. Ah, pode escrever. Que filme de merda, cara. Que filme é de horrível. Merda. E pra piorar, o cara se meteu numa tremenda confusão. Buddy Revell. Buddy Revell qual? É aquele Te Pego Lá Fora? Exato. Te Pego Lá Fora. É, three O'Clock High, né? Que é o nome em inglês. É, né? isso aqui. Caramba, eu tinha muito medo do Buddy Revell, cara. Era sinistro. Mas Buddy Revell era o guarda-costa dele, né? Não. Não, maluco. Porque tem 2 filmes nesse estilo, sabia? Tem o do Buddy Revell, que é o Te Pego Lá Fora, e tem um outro filme de um moleque apanha no colégio. É verdade. Mas sabe qual é a parada? É que os dois caras se pareciam. O guarda-costa do cara e o Buddy Revell eram meio que parecidos. Exatamente. É isso aí. Mas eu lembro dos 2 filmes, é mesmo? Buddy Revell, o cara que entra na escola. É o problemático. Uma lenda, né, cara? Que ninguém podia nem encostar no Buddy Revell, porque o cara quebrou o braço do diretor, mandou o diretor da outra escola pro hospital. É, sinistro. O cara matou não sei quem, né? O cara era o sinistro, né? E é muito maneiro, porque o cara, a cena que o cara toca no Buddy Revell no banheiro é demais, puta, né, cara? É. O nerdzão, que é o protagonista, né, ele vai e mete a mão no braço, assim, né, do cara. Ah, valeu, qualquer coisa assim. Pá! Olhar, cara. Lentamente virando a cabeça, olhando pro braço dele, pra mão dele que tá em contato com o braço, né, cara. Puta, cara, é muito bom. E aí ele encosta o moleque na parede e fala assim, 3 horas tu vai morrer, rapaz. É, e o maneiro do filme é a tensão constante do cara com o relógio, né? Ah, é, exatamente. Vai passando o tempo, pô, ele chega até a fazer um mini testamento da esposa dele. Minha cueca vai ficar com não sei quem e, pô, vou morrer, não tem jeito. Ah, e tem a cena foda que ele vai, pega a grana e dá na mão de um brutamonte da escola pra... Não, o cara nem era da escola, eu acho. Acho que o cara era de fora. Era um bouncer da vida. É, ele contrata um cara pra ir lá e dá um chega pra lá no Buddy Revell, o Buddy Revell destrói o cara. É, o cara encosta o dedo, sabe, indicador, dá uma cutucada assim no Buddy Revell, o Buddy Revell olha, cara, o dedo encostado assim no peito, pega o dedo, quebra, explode a cara do cara num soco, o cara cai nas prateleiras e derruba em dominó as prateleiras da biblioteca. Exatamente. Aí você, puta, fudeu, né, cara? E aí o final é quando chega às 3 horas, né, e tá todo o colégio esperando a briga dos caras. É muito bom, o diretor vai lá tentar, para com essa porra, toma uma porrada também. É, do que era porrada no segurança do colégio, cara. Puta merda. E isso, mais ou menos, de todo mundo esperar a briga, já aconteceu com todo... A gente já viu isso no colégio. Lógico, né, cara. Quantas vezes a gente não viu isso? De juntar todo mundo esperando, ó. Vai ser 12:30 ali na esquina. E, pô, junta aqui 100 pra ver o pé merda. Deu mó merda no meu colégio. Que porra, isso, cara? Que só tinha marginal naquela porra. Caraca. Combinaram uma briga na porta do meu colégio. Teve polícia, cara. Cara. Mas neguinho foi com um tchaco, foi com... Que isso, cara? Caraca. Bom, mas ele acaba que alguém joga um soco inglês e o nerd ganha do Buddy Revell com o soco inglês. Trapaceando, né, cara? Porra, que é o que, né, cara? Mas ele só tinha 2 chances também de bater no Buddy Revell. Ou era com um soco inglês, ou era usando, sei lá, o truque do Didi, balançar o pezinho assim e tom, tom, depois... Só o Didi sabe essa, cara. Eu gosto da cena que o Buddy Revell, ele vai lá devolver o dinheiro, que ele tenta subornar o Buddy Revell. Caralho, né? Ele subornar o cara do... Vou te dar o dinheiro do lanche. Não, cara, ele tira dinheiro lá do departamento dele, lá da escola, que ele era, sei lá o quê. Ele era do tipo de um Grêmio, não era? Exatamente. Desvia dinheiro do Grêmio, aí. Aí o Buddy Revell chega, né, cara, aquele silêncio, depois que apanhou do cara, né, todo mundo em silêncio, ele vai lá no balcãozinho do Grêmio, bota a mão fechada assim em cima do balcão, não sei, caralho, o que vai acontecer? Aí ele abre a mão e tá lá o dinheiro amassado, tá devolvendo o dinheiro. Puta, muito bom, cara. Humilhando os os bullies, né, cara? Isso é um sonho de qualquer nerd, cara. Um mega filme. E pra piorar, o cara se meteu numa tremenda confusão. Robocop. Meio homem, meio máquina. Um tira total. Cara, Robocop é como o Azaghal sempre fala. É pé na porta, tapa na cara, meu irmão. Não é pé na porta e tapa na cara, cara. É pé na porta e ácido na cara. Porra, é sinistro, cara. É pé na porta e tiro no saco, né, meu irmão? Que filme violento, cara. Que filme violento. Robocop passava na sessão da tarde com essa violência toda? Cara, sabe o que é a maior loucura? É que Robocop, ele foi vendido como filme pra criança, cara. Tanto que virou desenho, né? Ele virou série e desenho. Tanto que eu lembro que eu fui no Rio Sul, no Rio de Janeiro, no shopping, porque o Robocop ia estar lá. E tinha um cara fantasiado de Robocop, que pra minha idade era foda a fantasia. Hoje em dia é só orgulho, né? Mas eu fui, cara, e fui pra ver o meu amigão, defensor da cidade, Robocop, cara. Esse filme é do Paul Verhoeven, né? Que fez Total Recall, fez Instinto Selvagem, fez Starship Troopers. Ele é sempre nesse nível, né? Não, mas nesse, assim, Instinto Selvagem é um filme que também, né? Eu vou te falar, né, cara? Incrível. Mas esse, o Robocop, cara, o cara falou, eu vou fazer disso aqui a minha obra-prima. É, mas é. My masterpiece. Quando eu tava na oitava série, eu matava aula pra ir num fliperama jogar o videogame do Robocop, que era foda. Esperando que borrifasse sangue na sua cara, né? Botaram USB no robô, que é um picador de gelo, mano. Exato! Agora, eu não sei como é que a Globo conseguiu botar essa porra e cortar, porque cortando o filme tem meia hora, né, cara? É, tem meia hora. Meia hora de filme cortado, né? É, o Robocop cortado, a primeira cena é ele, oi, eu sou Murphy, estou mudando pra essa delegacia. A segunda ele de robô, a terceira ele ensanguentado falando, conseguimos. Eu tô achando que a gente já falou de Robocop, porque eu tô lembrando disso tudo. De gente falando que ele que tinha diretriz, que ele demite o cara, a gente já falou de Robocop. ED-219, a gente falou mesmo. Já falou. Já falamos, né? Já falou, não pode repetir, não. Eu acho não. Que pode acabar sim. Agora não, agora...